é o sétimo templário, um rei, um frade, um mago. A morte vem de ciranda, velho, mulher e criança. De uma sala secreta, um olho que sangra a lança. Um presidente que diz plau, depois pergunta se é matança. E a cada banho de sangue, um banho de desesperança. E a cada bala vendida, um corpo que vai pra lama. Mata minha sede, refresca minha lembrança. Um presidente que diz plau, depois pergunta se é matança. Patrimônio do Brasil é o futuro da criança. Nossa maior riqueza é o sorriso da criança. Slogan do governo é vou cuidar dessa criança. Mas se vê a pele preta vai matar essa criança. Milícia é milícia, bacana é bacana. O Estado é só uma criança sentada chupando manga. O que tem nesse galpão das cópias de Dolce & Gabbana? É pasta base pra caralho, dois tios e louco de cana. Gestado por ódio de água, Otelo sofreu vingança. Quando o racismo vira voto, a morte dropa na infância. A inveja é uma daga de sal na esperança. Essa é a marcha dos desesperados na rua da ignorância. Quando o aço beija o peito, vem me salva Hermione. Morrer só se for de amor, na voz de Alcione. Do que se alimenta de medo, ferramenta que nos consome. É que os moleque tão de quebrada, virado louco de fome. Ativista tá na mira, o povo já tá faz tempo. Paradoxo do deslocamento em trânsito, carrega o vento. Desafio pra física quântica, aonde nasce o remorso? Se eu sou o sal, eu sou a marcha, eu sou a lágrima, eu sou o ódio. No eBay da Amazônia, maceta joga num pote. Lacinho de presente, uma América do Norte. Assassinato em série, vocês votaram na morte. Não existe amanhã se a Amazônia morre. A última voz indígena, assassinada de forma esdrúxula. Na velocidade que o verso caminha, enfrentamento de forma rústica. Atento à história escrita, pois todo verso me fere. No dope, yes, click, loló de 15 que vira febre. Pois depressão é melodia inquilina, morta de fome. Que se alimenta da minha alma, só o palco me leva onde eu possa respirar apenas por